Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Histórias da Eurovisão, aqui mesmo na Rádio Antena Web. Ora, hoje é nem mais nem menos que sábado, dia 10 de novembro de 2012, e nós aqui estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso espaço, o nosso Histórias da Eurovisão, que pretende trazer as histórias que fizeram e que ainda fazem parte deste evento, deste certame mais que europeu, é da European Broadcasting Union. Vamos hoje trazer aqui um festival muito curioso, tal como na semana passada. Também temos esta semana um com muita história. Estou a falar do Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu na Espanha, em 1969. Foi a primeira vez que a Península Ibérica recebeu este evento. Já que Portugal nunca venceu, a Espanha tomou-lhe o lugar, digamos assim, e foi então a primeira a ter um Festival Eurovisão da Canção a realizar-se então neste país. Ficou para a história por vários motivos. Vamos começar pelo primeiro, pelas não participações, duas, a primeira da Áustria, que se recusou a enviar para a Espanha um representante austríaco, e tudo porque o país, Espanha, era governado por um ditador, Francisco Franco. Ora, a Áustria havia sido vítima de forças ditatoriais, neste caso de Alemanha, e ainda sentia muito essa situação e, portanto, não enviou para a Espanha, digamos, e uma questão de ideologia. Não enviou para a Espanha, então, um representante seu, precisamente porque a Espanha era um país ditatorial. Quanto ao Liechtenstein, que podia ter estreado nesse ano, não se estreou por um motivo muito simples. O país faz parte da EBU, a European Broadcasting Union, mas não faz parte da União Europeia de Radiodifusão. Para além disso, não sendo apenas um principado, a questão é que o Liechtenstein não tem uma televisão pública e, portanto, não pode participar, não podia, ainda não pode participar neste certame. Ainda assim foi escolhida uma música, Un Beau Matin, cantada então em francês. Ora, num país ou num principado que fala alemão, não é de todo uma novidade, mas não deixa de ser algo relativamente incomum. Neste festival também houve outra particularidade, é que pela primeira vez houve um empate no primeiro lugar. E logo a 4. É verdade, logo a 4 países. Este festival Eurovisão da Canção também ficou marcado pelo facto de Portugal ter ficado no 15º lugar, uma das posições mais contestadas de sempre, que inclusive levou Portugal a não se fazer representar no ano seguinte por não estar, enfim, por protesto, digamos assim, àquilo que se passou no ano de 1969. O governo português, que também na altura era governado por uma ditadura, entendeu não haver lógica na classificação final da nossa intérprete, da nossa Madalena Iglesias. É que, aliás, Simone de Oliveira, peço desculpa, é que a música, a Desfolhada, o famoso e conhecido tema que foi, representou Portugal no ano de 1969, este tema ficou com apenas 4 pontos no 15º lugar. Foi, portanto, uma situação que Portugal não gostou e fez com que, no ano seguinte, não enviasse para o certame nenhum representante. Ainda houve um, que neste caso foi Sérgio Borges, o vocalista do conjunto académico João Paulo, mas o tema não chegou a participar então na Eurovisão. Figura nos registros, mas não chegou a participar. Vamos aqui ouvir então dois temas que eu os vou trazer, que representaram, neste caso, um principado e um país. Já que falamos de principados, vamos começar pelo Mónaco. Mamma Mamma foi a música que ficou no 6º lugar. Jean-Jacques representou, como disse, o Mónaco. O país, que ficou em 6º lugar, conseguiu um total de 11 pontos. E atenção, porque há aqui uma inversão de tendência. Habitualmente, as músicas que ficam mais bem classificadas, em uma de tendência, relativamente. As músicas que ficam mais bem classificadas, em geral, estão nos últimos postos das atuações. Ora, desta vez, isto aconteceu ao contrário, porque a música do Mónaco foi não só a 6ª classificada, mas também a 4ª a atuar, num total de 16 atuações, portanto, de 16 países. Já o outro lugar, já, portanto, o 5º lugar. Bom, o 5º lugar foi a 11ª atuação, teve um total de 13 pontos. Bonjour, bonjour é a música que representou curiosamente a Alemanha, com o título francês. E foi então a interpretação de Paola del Medico. Portanto, o nome mais... Aliás, desculpa, não representa a Alemanha, mas sim a Suíça. Assim é que está correto. Paola del Medico, ou seja, um país... neste caso, que levou para a Eurovisão algo muito curioso. Uma intérprete com um nome italiano a cantar em alemão um tema com um nome em francês. Não deixou de ser muito curioso, de facto. E depois, enfim, conseguiu, ainda assim, um total de 13 pontos e o 5º lugar. Ora, daí em diante, serão 4 países, que nós vamos escutar aqui as suas músicas, serão 4 países, todos com 18 pontos. Como é lógico, isto deu problemas e houve alguns países que no ano seguinte não participaram. Vamos falar sobre isso aqui um bocadinho. Para já deixo-vos então com estes dois temas. Mamamamã, a música que representou o Mónaco, ficou no 6º lugar, foi a 4ª atuação com 11 pontos. Intérprete foi Jean-Jacques, assim que está correto. E depois a música que ficou em 5º lugar, com 13 pontos, que representou a Suíça, Paola del Medico. A música chama-se nem mais nem menos que Bonjour, Bonjour, e é cantada em alemão. Ficou, como disse, com 13 pontos, e nós vamos escutá-las então a partir de agora, nesta edição do nosso Histórias da Eurovisão. Maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Maman, maman, et que j'étais devenu grand. Je marchais au pas, casque, fusil et sac au dos. Dans la lumière d'un matin, le soleil brillait tout là-haut. Il me suivait comme un copain. Maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Maman, maman, nous étions partis tous les deux sur un grand bateau, tout blanc flotté pavillon. Et moi j'étais le commandant parti pour les îles du vent. Tu étais fière de moi, maman. Maman, j'ai fait un rêve merveilleux. Mais soudain tout s'arrête de mon rêve d'enfant. Et je vois apparaître la vraie vie des grands. J'ai le temps, j'ai le temps. Maman, maman, j'ai fait un rêve malheureux. Maman, maman, je te voyais les cheveux blancs. Je veux oublier le soldat et le grand bateau. Auprès de toi je veux rester, que Dieu te garde longtemps. Toi la plus belle des mamans. Maman, maman, je veux rester encore enfant. Garde-moi près de toi maman. Das wünsch ich mir nur, bonjour, bonjour. Der Himmel lacht wie mein Herz, wenn du lieb zu mir bist. Es blühen Blumen, wo sonst nur der Straßenstaub ist. Ein Vogel singt für uns beide in Moll und in Dur, bonjour, bonjour. Yeah. was ich erlebe mit dir, das ist alles L'amour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, sagen alle, die dich und mich sehen. Bonjour, bonjour, schlägt die Uhr und für uns bleibt sie stehen. Gleich zieht ein Denkmal den Hut, darauf warte ich nur. Bonjour, bonjour. E aqui estamos de volta, estimados ouvintes. Depois destes dois temas, esta será a minha última intervenção do Histórias da Revisão de hoje. E já vai perceber porquê. Vamos ter quatro músicas e não apenas duas ou três, mas tudo por um motivo muito simples, porque foram as quatro primeiras classificadas. Exatamente, é isso mesmo que o ouvinte ouviu há um bocadinho e ouviu agora mesmo também. Nem mais nem menos que isso, então foram quatro primeiros lugares. Ora, isto gerou, como é lógico, muita polémica. Na altura não havia uma regra para, em caso de empates. A verdade é que nem sequer se equacionou que alguma vez dois países no primeiro lugar pudessem empatar. Ora, bom, a verdade é que isso aconteceu e logo quatro. Foram quatro países os que empataram, todos com 18 pontos. Ora, se por um lado Portugal não participou porque no fundo a nossa música portuguesa ficou numa péssima posição, eram 16, ficamos em 15º, a verdade é que houve outros países que não participaram precisamente pelo contrário, porque foram 4 primeiros lugares e portanto houve aqui alguns problemas. Primeiro com a pontuação, não é? Segundo com a atribuição das medalhas. Não estavam feitas medalhas para tantos vencedores, portanto houve aqui um problema, não é? E houve também países que entenderam que estavam a ser beneficiados os países grandes. E já lhe explico porquê. Porque ganharam 4 destes 4. Um tinha vencido o festival anteriormente. Outro era o primeiro. Não era o primeiro vencedor, mas enfim, era um dos participantes mais assíduos. E os outros dois eram países de grande influência, que aliás ainda hoje fazem parte da Eurovisão. Inclusive são dois dos Big Five, não é? Ora, isto gerou então esse descontentamento, essa desconfiança, inclusive, e houve países que não participaram no ano seguinte. Vou trazer aqui as 4 músicas que ficaram em primeiro lugar e vou trazer a Espanha em último, porque os últimos são sempre os primeiros e a verdade é esta. A Espanha foi declarada como a vencedora, digamos assim, deste festival Eurovisão da Canção. Uma das músicas que ficou com 4 pontos foi a música da França, Frida Bocarrat, trouxe-nos, aliás, em 1969, uma música que ficou, aliás, foi a 14ª atuação e que se chama Un jour en enfant. Uma música, de facto, bonita e que mereceu também este primeiro lugar. A par da música de Troubadour da Holanda, que como disse também ficou no primeiro lugar com 18 pontos. No caso da Holanda foi portanto eu estava aqui a ver se consegui descobrir exatamente, foi a 8ª atuação. Isto também vai naquela tendência que eu disse dos países, portanto, que geralmente atuam em último, ficam em primeiro. Neste caso não foi assim. Até porque outro dos primeiros lugares está precisamente abaixo desta metade. Foi a 7ª atuação. Foi a atuação do Reino Unido. A música Boom Banga Bang, que foi cantada por Lulu, também arrecadou, aliás, 18 pontos, conquistando também assim o primeiro lugar. Quanto à música de Salomé, Vivo Cantando, foi a terceira atuação. Conquistou então 18 pontos, aliás, terceira atuação, primeiro lugar, 4 primeiros lugares então, para o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1969. Mais tarde, a Espanha, e assim poderia ser até para se decidir quem é que levaria o festival no ano seguinte, a Espanha acabaria então por ser decretada como a vencedora do Festival Eurovisão da Canção. Na próxima semana vamos trazer aqui aos ouvintes o festival de 1970 e depois vamos fazer uma revisão da década, como aliás já seria de esperar. Vamos fazer uma revisão da década até depois, enfim, vamos depois iniciar a década de 1971 até 1980. Vamos trazer então essas, digamos, este evento. Essa década que ficou marcada, desde já posso dizer, por grandes momentos. Mas, mais do que esse futuro que pretendemos para o programa, é mesmo o presente. Rita Bocarrá, vamos ouvi-la então, com o tema que ficou em primeiro lugar, representando a França. A música Un jour, un enfant, com 18 pontos. Vamos também ouvir logo depois a música que representou a Holanda, de Troubadour, e que ficou também em primeiro lugar. E está a ouvir bem, com 18 pontos. Já agora eu não disse, mas o intérprete foi o alemão Leni Kur. Vamos também ficar com a música que ficou em primeiro lugar, com 18 pontos. Estou a falar desta vez da música de Lulu, Banga Bang. Aliás, Boom Banga Bang. E por fim, a música que realmente foi declarada vencedora, a música de Salomé. Eu tive aqui uma pequena ordem, uma pequena troca de ordem nas músicas, porque de facto a França representa primeiro, portanto, representa primeiro, aliás, não foi, não representa primeiro, mas é a última atuação, depois é a oitava, a sétima e a terceira, ou seja, a décima quarta, a oitava, a sétima e terceira, vamos em ordem inversa, para que a Espanha possa então ficar como última das melodias que hoje vamos escutar. Enfim, o Histórias da Eurovisão termina por aqui, mas na próxima semana há mais. E eu estou a contar consigo, estimado ouvinte. Fique bem, tenha uma boa noite, ou uma boa tarde, como preferir, e até à próxima semana. Un jour se lèvera sur trois branches de lilas qu'un enfant gardera comme un livre d'images. Le monde autour de lui sera vide et c'est ainsi qu'il inventera la vie à sa première page. Émerveillé pour les fruits de chaque jour. Zo boerdevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijke vuur de troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat. Voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hij zong een klooster stil, zij niet van een mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand, de troubadour, de troubadour. Zong hij heel zijn leven lang zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Come closer, come closer and listen. The beat of my heart keeps on missing. I notice it most when we're kissing. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, a bang, boom, bang, a bang when you are near. Boom, bang, a bang, boom, bang, a bang loud in my ear. Pounding away, won't you be mine? Boom, bang, a bang, bang all the time. It's such a lovely feeling when I'm in your arms. Don't go away, I wanna stay my whole life through. Boom, bang, a bang, bang close to you. Your smile is so warm and inviting. The thought of your kiss is exciting. So hold me and don't keep me waiting. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, a bang, boom, bang, a bang when you are near. Boom, bang, a bang, boom, bang, a bang loud in my ear. noches vagando por mil caminos sin fin. Cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Solo quiero que me digas qué está pasando. Estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, hey. Vivo cantando, hey. Vivo soñando, hey. Pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que